rap é a música, é a única música que consegue reunir essas pessoas para falar de consciência política, social, racial. Eu acho que isso é uma arma. O rap é uma válvula de escape para todos aqueles que são carentes de educação, cultura, informação. É o rap. O rap nada mais é do que revolução através das palavras. Se os mic faz estrago, só se for pra vocês mesmos. Atrapalho no que canto, muitas vezes nem entendo. Rima sem pensar, nenhuma ideia positiva. Ainda vejo garganta dizendo que virou artista. Artista humorista virou motivo de piada. Chacotrap não é rap, ideologia muito fraca. Repete as mesmas coisas, fado pra nós pegar visão. Então segura minha baba, ovo do X-Tex. Tentação que morreu baleado, mas é o preço da guerra. Quando diz que é favela, mas desrespeito. Nós não se espia nem da sombra, nós não deve, nós não teme. Mas seguimos na cautelinha pra depois não virar meme. Daí o bagulho bomba é várias visualização. Não tô por visto nem lembrado, tá ligado meu irmão. Mas a missão já foi me dada, tamo pronto pra parada. Só não pode xingar mãe, é desrespeito na batalha. Não sou contra nem a favor dos rotinhos do Chacotrap. Só pra mim é um absurdo comparação com o nosso rap. Com os refrão tudo melô, se sacudindo tudo pulando. Pra mim é o trap funk, vai ter nego rebolando, brincando de ostentar. Confete, Ludmilla, Anitta aí pra bruvitar. Mas deixa quieto, Duda, que nós é gangsta mesmo. Nós prega a revolução pros verdadeiros. Em prol do gueto, combatendo sem ter medo, tamo junto com T. Só eles não vêm pagar de pá e nem pagar pra ver. Facção revolucionário do sul, gangsta rap na veia fazendo bang tremer. E pra vocês que acham que canta rap é ostentação, sente o peso da batida, o peso da revolução. DMR até o Garve é rajada de formação, esmagando o Chacotrap aqui é facção. E pra vocês que acham que canta rap é ostentação, sente o peso da batida, o peso da revolução. DMR até o Garve é rajada de formação, esmagando o Chacotrap aqui é facção. Esmagando o Chacotrap, chegando pesado em cima dessa. Nós tamo no front pra desmascarar, só batendo na cara dessas paniquetes. Paquita do rap que é ostentação, calça colada, baita vacilão. Pagando de estrela com as unhas pintadas, com a boca borrada, te manca ladrão. Aqui é revolução, bate forte, te deixa em short. Ninguém tá querendo ibope, um minuto pro rap box. Nossa causa ainda é mesma, protesto em cima dos versos. Rimando, cantando a vida e buscando pra nós progresso. E os rappers do meu Brasil, rebolam no Raul Gil. Desrespeito na favela, é balaço só de fuzil. Bota tatanga, cor de azul anil, e vai fazer teu papel de chacrete. Aqui na alvorada ninguém tá querendo ver essas dandoca manchando com rap. Clique, clack, clack, boom. Verdade em cima das letras, o que nós prega desde a antiga, sem dar goela pro capeta. E não compra, não corrompe, não afeta minha ideologia. Não tô no rap pela fama e nem importa. Pras guria a formação tá mais pesada, nossos versos mais sangrento. Chacotrap não é rap, aqui não representa o gueto. Pode crer que aqui não é mesmo, é calça larga e não de coto. Nossos clipes é nas vielas, não de suéter no soto. Pagando de popstar, achando que tá lá no topo do game. Cada sobe é um falso em falso, despenca e tu vira meme. Quer botar o sul no mapa, te mexe em prol da favela. Não fica fazendo gracinha, querendo curtida igual uma cadela. Só Zé Ruela, de autotune rima senexo. Sem compasso, sem ter ritmo, ainda diz que é sucesso. Pode ser sucesso hoje, só não esquece do amanhã. Vai ser lembrado por ter rebolado com a mão no joelho, integrante do chão. Pra vocês que acham que canta rap é ostentação, sente o peso da batida, o peso da revolução. DMR até o Garve é rajada de formação, esmagando o Chacotrap aqui é facção. E pra vocês que acham que canta rap é ostentação, sente o peso da batida, o peso da revolução. DMR até o Garve é rajada de formação, esmagando o Chacotrap aqui é facção.